Senhor, tu falaste a Abrão: sai da terra da tradição para a terra que eu te darei, promessas que nunca falharão. Uma grande nação eu farei, teu nome eu exaltarei, em cada coração será uma bênção que eu vou derramar. Louvado seja o Senhor, fiel é o teu amor, em cada passo a tua luz nos guia, Senhor, tu és a nossa cruz. Abraão avança com fervor, em Canaã busca o Senhor. Os cananeus ali estão, mas ele ergue um altar, sua adoração, invocando o teu santo nome. Na montanha sua fé se tornei, com cada passo seu coração sabe que em ti há salvação. Louvado seja o Senhor, fiel é o teu amor, em cada passo a tua luz nos guia, Senhor, tu és a nossa cruz. Partiu com o coração. Louvado seja o Senhor, fiel é o teu amor, em cada passo a tua luz nos guia, Senhor, tu és a nossa cruz. Abraão, em ti sua fé cresceu, em cada desafio o Senhor lhe deu a promessa de uma geração. Em ti, Senhor, encontramos salvação. Neste caminho vamos nós também, seguindo a tua voz, nosso amém. Louvado seja o Senhor.